Em Goiânia, pontualmente 7 horas. O meu sertão, não posso esquecer como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Abra as cancelas do seu coração e deixe entrar de mansinho as modas do meu sertão. Modas feitas de amor, de carinho e de pura emoção. E para tanger a boiada da saudade no estradão da sua alma, chega no seu rádio o caboclo Jason Abrão. Simples como as coisas de Goiás. Bom dia para a família sertaneja brasileira. Bom dia para todas as pessoinhas do campo e da cidade. Eu sou Jason Abrão e a gente está juntos na Brasil Central de Goiânia para a apresentação de mais um programa Goiás Caboclo. Obrigado, Brasil. Obrigado pelo carinho desse rádio ligado. Eu quero, na aberturinha do programa, cumprimentar aqui o Fernando Kozak, agradecê-lo pela seleção de modas que nós vamos apresentar. Espero que você goste, né, dessa seleção. Ele atendeu também aí uma porçoeira de gente que solicitou modas no programa. E abraçar a Renata Borges, obrigado pela edição desse Goiás Caboclo. Também nos trabalhos técnicos do programa e nos assessorando, como sempre, Carlos José, o Carlão. Ô, Brasil, obrigado pelo rádio ligado. É domingo, mas as pessoinhas estão trabalhando, cada um na sua, cada um no seu cantinho, no seu recantinho, né? Então, bom trabalho, bom domingo e vamos nós de moda, porque tá começando agora o maior desfile de moda caipira do Brasil, nosso Goiás Caboclo. Jason Abrão. Para abrir o Goiás Caboclo com chave de ouro, o Fernando escolheu uma dupla que não sai do coração e da recordação das pessoas: Belmonte e Amaraí. Nesse primeiro bloco de abertura do nosso Goiás Caboclo, o Fernando fez aí uma homenagem aos peões de boiadeiro pelo Brasil, né? A minha bênção a todos os peões de boiadeiros de Goiás e do Brasil. Abrindo o programa com Belmonte e Amaraí, trago aí Velho Peão. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. 7-3. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando. Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei das glórias passadas, mesmo montado num potro, correndo nas invernadas. Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada, que há tempo se despediu pra derradeira morada. Tive um desgosto medonho ao ver que tudo era um sonho e hoje não sou mais nada. Pobre de quem nesta vida na velhice não pensou, ao viver velho e doente, um filho me amparou. Recebo tanta indireta da nora que não gostou, e meu netinho inocente chorando já me falou: a mamãe já deu estrilo, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do senhorá. lágrimas correram no espelho do meu fracasso. É um prêmio de quem na vida não quis acertar o passo. Abre os olhos muito tarde, quando já era um bagaço. Vejam só a situação, ai, de quem foi o rei do céu. Hoje não pode ir com laço. Adeus, eu fiz uma prece pedindo pros companheiros que perdoe todas as faltas deste peão velho estradeiro. Quando eu deixar este mundo, meu pedido derradeiro, desejo ser enterrado na sombra de um antiqueiro. Para ouvir de quando em quando as boiadas ali passando e o grito dos boiadeiros. Sentar no lombo, cada pulo era um tombo. Ninguém esquentou a rede. Surgiu um moço granfino no meio da multidão. Pelo traje eu vi que era um homem de posição. Cabelo bem penteado e a roupa de exportação. E a unha bem esmaltada e anel de ouro na mão. Pra montar naquele gorro, foi pedindo permissão. Pode ser que também cai, mas pretendo dar trabalho pra fama desse burrão. Os piões que beijaram a terra falaram com prevenção: se esse granfino amontar, pode a preparar o caixão. Os granfinos da cidade, quando quer bancar o peão, não para nem amarrado no lombo de um pagão. O burro tirou do lombo, barbado da profissão. Não foi um e nem foi dois, vamos ver o pó de arroz bate a cara no chão. Granfino entrou na arena, caçou a espora de prata, jogou o paletó na cerca e apertou bem a riata. Sentou no lombo do burro e bambiou o nó da gravata, cortando o burro de espora, foi batendo de chibata. E o burro caiu de costa e quase que ele se mata. E o moço saltou de lado e o burrão ficou deitado em cima das quatro patas. Ganhou beijo das meninas, o granfino contou sua vida bebendo numa cantina. Eu já fui peão de fama lá no estado de Minas, o dinheiro do papai que mudou a minha sina. Eu tenho na minha casa diploma da medicina. Tô morando na cidade, mas sinto grande saudade e até hoje me domina. Você está chegando agora, você está na Brasil Central de Goiânia, está com Jason Abrão, está no Goiás, Caboclo. E aí nós ouvimos juntos três modas alusivas ao trabalho exaustivo dos peões, né? Belmonte Amaraí com o velho peão, Teodoro Sampaio, o peão e o violeiro. O Veloso e Velozinho, peão granfino, e eu volto ligeirinho com Goiás Caboclo. A onça esturra na mata e o cardume no banzeiro. Ladra o cão no quintal, berra o cabrito no mangueiro. Este é o Goiás Caboclo, com Jason Abrão. Um pedacinho da sua alma nos caminhos do sertão. Eu tô resolvido, morena, e se embora, vou pra vira fora no ano que vem, na estrada de ferro, na estrada. Ao voltar com Goiás Caboclo, eu volto trazendo uma dupla das antigas, mas que não sai da recordação das pessoas: Jeca Mineiro e Luizinho. Pé na tábua. 7:14. Trabalhei um mês com um caminhão e o meu patrão era um tal Mané. Me pagou a conta e me mandou passear depois de xingar a classe de chofé. E o homem tinha toda a sua razão. Seu caminhão lá no Canindé, um poste e uma casa eu desmantelei quando manobrei o carro em marcha ré. Como em nossa vida logo tudo passa, eu rentei na praça em carro de aluguel, trabalhando a noite como empregado, não contava mago na praça da Sé. Eu tinha mania da velocidade, dentro da cidade eu metia o pé. O meu apelido era Pé na Tábua, eu dizia na água, salve quem puder. Sempre assanhado, mês, e algumas vezes quatro, cinco até. Sempre mariscando, e a formada pega, deixando os colegas sempre de má fé. Dei uma trombada, perdi o paralama, e fiquei de cama com gesso no pé. Até que foi bom acontecer assim. Agora pra mim, está de colher, com minha viola, trabalho cantando, feliz vou remando, sem boa maré. Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de sua vida. Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de sua vida. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. A te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. De mim não guardes rancor, nem pense que sou ruim. Pra tua felicidade é que estou agindo assim. De mim não guardes rancor, nem pense que sou ruim. Pra tua felicidade é que estou agindo assim. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Partida e recebida a vida um troféu de dor. céu. Se toda a vida foi sincera e ninguém foi comigo, eu joguei o jogo limpo, fui bom jogador, mas fui trapaceado no jogo do amor pelo adversário que era meu amigo. Fui eu quem joguei a seus pés toda a minha vida. Fui eu quem pôs em suas mãos todo o meu amor. E agora, como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Com troféu de dor, Jeca Mineiro e Luizinho com pé na tábua, e tivemos também o Zé Tapera e Teodoro. Tchau, amor. A Cauã canta no Angico, na capoeira o Socó, Iriema no Cerrado, no Grotão Chororó, Sabiá na Laranjeira e a Perdiz no Cafundó. Este é o Goiás Caboclo, este é Jazão Abrão, simples como as coisas do sertão. Ai, do jeito. A música sertaneja em primeiro lugar no seu rádio. É a Brasil Central apresentando o Goiás Caboclo para o Brasil. Na sequência do programa, do Irmão Celeste, um bocadinho de saudade, um tantão de recordação, Ave Maria do Sertanejo. 7:23. Cheia de graça, abençoai o nosso sertão, conservai sempre o sertanejo leal, sincero e bom cristão. Ave Maria, cheia de graça, abençoai o nosso sertão, conservai sempre o sertanejo leal, sincero. Pecado.

mim. Alguém que eu tanto queria não se lembra mais de mim. Ao me ver envelhecido, me deixou na solidão. São iguais nossos destinos neste mundo de ilusão. Nós tivemos aí o Zé do Rancho, o Zé do Pinho com o velho carro, As Galvão, Cheio de Relva, Moda do Dino Franco e Zé Fortuna, do Irmã Celeste, Ave Maria do Sertanejo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, o Carlão atualizar o trabalho dele aí, né? E volto ligeirinho tocando moda no seu rádio. Rádio Brasil Central. Capataz. Jazão Abrão. Estamos de novo no seu rádio com mais Goiás Caboclo, gente, abraçando. Eu quero mandar um forte abraço e agradecer muito o carinho da Márcia, a Marcinha, o Wilma, são filhos lá do seu Amin Camargo, toda a familhinha do seu Amin Camargo acompanhando o nosso programa, essa região de Aparecida que deve tanto ao trabalho, a persistência do seu Amin Camargo, né? Minha bênção a Amin Camargo. João Batista, São Miguel de Ataleia, Minas Gerais. Jazão, manda moda para minha esposa Maria da Glória. Então tá aí, dona Maria. Modões do Goiás, Caboclo. A Beale de Catalão e o William de Nova Santa Rosa, no Paraná. O Rafael da Transmirim, esse é caipira dos nossos, né? Paulo Monteiro de São Chico, na Califórnia, abraçando a todos de lá. O Hudson de Uberlândia. Também eu quero abraçar aqui meu amigo Gino, que trabalhou com a gente muitos anos na discoteca da Brasil Central. Grande Gino, um abração para você, meu irmão. É a própria gentileza em forma de gente. O Pedro do Rodolfo e a Carmelúcia na região da Água Fria, lá no Itacajá, recebendo um abração do Jorge Carneiro. O Jair Monteiro da Igrejinha de Anápolis, abraçando a Toninha. E eu vou é tocando moda, gente. Eu vou tocando moda porque tá chegando aí o Vieira e Vieirinha para cantar uma moda. Eu vi apresentações de Vieira e Vieirinha em circos, né? Vieira e Vieirinha não tinha uma apresentação que eles não cantassem pelo menos duas vezes, até três vezes essa moda que eu vou rodar para você, né? Aí as pessoas ainda lembram, né? De vez em quando alguém tá pedindo Vieira e Vieirinha e a moda Rosas Que Eu Não Beijo Mais. 7:35. Beijo mais. que foi já e cai no galho que foi nascida. Não se ergue nunca mais. Pedi a padroeira na hora triste do pois só tive desenganos pela aventura de te amar. Uma decisão não compreendi, essa ingratidão eu não mereci. Diga, meu amor, o que foi que eu fiz para te querer e não ser feliz? Tivemos o Palmeira e o Biá com a decisão cruel, João Roberto e Robertinho, Garça Maguari, e o Vieira e Vieirinha, Rosas que eu não beijo mais. Rádio Brasil Central, música, esporte, notícia, a cada hora, os principais acontecimentos, no Brasil e no mundo. Com toda a sua simplicidade, Jazão Abrão e o programa Goiás Caboclo. Ao voltar com o Goiás Caboclo, eu volto trazendo Tonico e Tinoco, uma das primeiras modas que essa dupla gravou, né? Gravou em 78 rotações, né? O Álvaro Monteiro deve lembrar disso, porque quando a gente trabalhou junto na Rádio Danúbio, lá a gente rodava muito essa moda do Tonico e Tinoco. Rio Pequeno, em nota de viola no seu Rádio Brasil. 7:43. Eu arriei meu cavalo quando tava escurecendo pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno. Eu cheguei na casa dela meia-noite mais ou menos. Ela já tava esperando nas horas que nós marquemos. O seu cabelo brilhava molhadinho de sereno. Foi chegando perto dela, um beijo de amor troquemos. Eu te amo, moreninha, de quando te conhecemos. Dizem que o amor não mata, de paixão eu tô morrendo. Por você eu tenho penado, minha vida era sofrendo. Eu dormindo variava, no sonho tava te vendo. Vai batendo, esse é meu bairro tostado, já sabe o que eu tô fazendo. O macho tava reivoso, no freio tava mordendo, pois ele tá adivinhando que vai pousar no sereno. Ela pegou esclarecendo, nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo, para gozar nosso amor, que há tempo nós vem sofrendo. O sonho dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo. Adeus casado, meu pai, adeus chão do Rio Pequeno. Meu bem, estou aumentava, sentindo a felicidade, essência do nosso amor, respirando-se o perfume. Eles querem adormecer, nosso amor não vai ter fim enquanto a gente viver. Caro tropeiro, sorrado estradeiro que vive a lutar, cansado vai indo embora e não sabe a hora que vai chegar pra rever a sua gente, ver todos contentes, a saudade matar. Pare a tropa um minuto, que esse matou tropeiro amigo, venha comigo e eu vou lhe mostrar. Nesta querência adorada, cheguei do nada para ficar. Dei um tombo nessa terra e ao pé da serra comecei a andar. Hoje a folha está lotada, o gado na invernada que dá gosto já. Por favor, leve um recado pra aquele lado onde vai passar. E não desesperar, agir com dignidade e sinceridade, eu vou lhe buscar. Tivemos aí o Liu e o Léo, Pousada dos Três Coqueiros. O peão Brasílio Parentinho, Saudade Me Fez Voltar. Tunique Tinoco, Rio Pequeno, o intervalo é pequenininho, eu volto ligeirinho tocando moda no seu rádio, povão. Goiás é a Brasil Central, tradição de audiência, no coração do Brasil. Rádio Brasil Central, comunicando para o mundo. Este é o Goiás Caboclo, este é Jazão Abrão, simples como as coisas do sertão. Estamos de novo tocando moda no rádio do povo, tocando as modas do Goiás Caboclo para essa família sertaneja do meu imenso e querido Brasil. Eu quero abraçar aqui, gente, umas pessoinhas, lembrando que tá aí o telefone, tá aí funcionando. Ah, outra coisa que tá funcionando, eu fiquei muito feliz, feliz de verdade, e você também vai ficar aos 60 metros nosso, né? Tá de volta aí no ar, né? Para poder facilitar você sintonizar a rádio pelo Brasil afora, nos 60 metros, a segunda onda do rádio, como o pessoal fala, né? Então tá aí 60 metros no rádio, e a internet, as pessoas estão perguntando pela internet, a internet tá passando por uma manutenção, mas volta ligeirinho também. A gente tá aí também no aguardo, né? Porque faz muita falta para nós e faz falta para você também, né? Pois bem, povão, nós vamos é tocando moda. Vamos levando alegria sertaneja aos rádios do Brasil. Ô, Carlão, traga pra nós aí o Adão Viola e o Gardel fazendo uma homenagem à Goiânia e às goianas também, né? A moda do Adão Viola e Gardel chama Linda Goiana. Eles gravaram também a Flor de Goiás, mas nós vamos rodar pra você a Linda Goiânia. 7:54. Nos braços da minha linda Goiânia. Ela é uma flor cheirosa, fruta gostosa que eu conheci. Oh, minha linda Goiânia, daqui a pouco eu chego aí. Acelerei meus negócios pra chegar logo em Goiânia. Cai nos braços da minha linda Goiânia. Passei por Ribeirão Preto, por Uberaba e foi que eu vi. Eu já estava em Uberlândia e só fui parar em Araguari. Eu vou, não aguento mais. Eu estou aqui, mas meu pensamento tá no Goiás. Eu vou, não aguento mais. Eu estou aqui, mas meu pensamento tá no Goiás. Cheguei, graças a Deus, já estou aqui em Goiânia. Agora é correr pros braços da minha linda Goiânia. Como é bom voltar pra casa e nos braços dela poder dormir. Cuida bem desse goiano, ó, minha linda flor do piqui. Não aguento mais. Eu estou aqui, mas meu pensamento tá no Goiás. Eu vou, não aguento mais. Eu estou aqui, mas meu pensamento tá no Goiás. Acelerei meus negócios pra chegar logo em Goiânia. Eu quero é cair nos braços da minha linda Goiânia. Vou voltar pra casa e nos braços dela poder dormir. Cuida bem desse goiano, a minha linda flor do piqui. Eu vou, não aguento mais. Eu estou aqui, mas meu pensamento tá no Goiás. Eu vou, não aguento mais. Eu estou aqui, mas meu pensamento tá no Goiás. Cereja, seu rosto tinha beleza de uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça, na volúpia do pai. apaixonado. E um dia se decidiu, ela tem sido meu mal. Vou dizer que a quero muito, vou declarar minha final. Partiu, era de noite, inquieto me arrediu. Fui ao circo gritando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no largo, chorou por tudo que viu. O circo havia partido e o largo estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade. Saudade da noite amiga e nas ruas da cidade. De noite o pobre rapaz sempre escuta a castanhola e chora desesperado. Seu pranto ninguém consola. E chora desesperado, seu pranto ninguém consola. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, ai, o apoio peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Cachorro, marejo e a caiçara, a sua especialidade, orienta e capivara. Ai, o cachorro no rastro vai rebentando taquara. Tenho uma cartucheira de qualidade bem rara. É uma dois cano tronchado, que até pranchão ela vara. Ai, canta deita na fumaça, na hora que ela dispara. Se a bicha na água, na correnteza não para, vai com a cabeça de fora e a dois canos já dispara. Ai, a bicha prancheia na água, é só fisgar ela na vara. Um laço, cabeçada e rédea cara. A carne eu vendo no açougue, mas pro gasto nós separa. Ai, também passo meus pagode nas noites de lua clara. O Tião Carreiro e o Pardinho, caçador. Zilo e Zalo, feitiço espanhol. Adão Viola e Gardel, Linda Goiânia. É o Goiás Caboclo, com Jason Abrão, um pedacinho da sua alma nos caminhos do sertão. Jason Abrão, uma dose dupla de saudade. Alô, sertão do meu Brasil, eu tô de volta com o Goiás Caboclo para mostrar para você a primeira dose dupla de saudade do nosso programa de hoje, né? Eita, de hora em hora, uma dose dupla com um artista que você gosta, para as pessoas que você gosta também. Essa dose dupla de saudade, a primeira do programa de hoje, eu quero mandar com muito carinho para algumas pessoinhas que estão acompanhando o Goiás Caboclo, sugerindo doses duplas para que a gente possa apresentar. Bom dia pro Graciliano Menegote, lá de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, mandando essa dose dupla de saudade para o pai Deoclécio e o mano Gabriel. Divino Severiano do Novo Horizonte para toda a família e os amigos. O Eliseu de Querência no Mato Grosso para sua família e para a família sertaneja de Querência lá no Mato Grosso. Vanderlei de Guanabí na Bahia para a esposa Selma com muito amor, para as filhas Tainá e Bruna e para toda a família sertaneja de Guanabí na Bahia. Essa primeira dose dupla de saudade traz Pena Branca e Chavantinho, uma dupla das antigas lá de Minas Gerais, que hoje canta na Orquestra do Infinito, né? Essa orquestra cada vez mais rica. Também essa dose dupla de saudade, a primeira do programa de hoje, o Clarindo Rodrigues, que daqui a pouco canta com a gente. Clarindo abraçando o mano Zequinha lá em Aparecida de Goiânia e a toda a violeirada que está esparramada por Goiás e pelo Brasil, né? Os violeiros todos passaram nos programas do Clarindo. Também essa dose dupla de saudade, a primeira de hoje, para o Dirceu Colessari de Apuí, no Amazonas, para toda a família sertaneja de lá e a sua. Malimambo Reforma Ateneu, aí acompanhando o nosso programa, muito obrigado. Abraço ao João Gomes do SPL, também não deixa nós só, né, João? O Luiz de Abreu de Anápolis em Goiás, Marão Mazalúcia lá em Anápolis também acompanhando o nosso programa e o Jefferson Cardoso de Toledo no Paraná. Então nessa dose dupla de saudade, a primeira do programa de hoje, nós vamos ouvir juntos Pena Branca e Chavantinho e fechar os olhos e fazer uma viagem no tempo. Brasil Rural e o Irapuru.